Você já sabia que eu não ia aceitar alguém na sua vida ocupando meu lugar. Não me acostumei a ver você com outro, por isso eu resolvi ligar. Desce que eu tô aqui pra gente conversar. E olhando nos meus olhos diz que vai viver pra outro amor, que o que sentiu por mim acabou. Você já sabia que eu não ia aceitar alguém na sua vida ocupando meu lugar. Não me acostumei a ver você com outro, por isso eu resolvi ligar. Desce que eu tô aqui pra gente conversar. Olhando nos meus olhos diz que vai viver pra outro amor, o que sentiu por mim acabou.